ganhou um gato. Mas não quis comer sozinho. Exu ganhou um gato. Mas não quis comer sozinho. Ele chamou seus camarada. Pedaço por pedacinho. Ele chamou seus camarada. Pedaço por pedacinho. Aí chegou o seu dor de pé. A bombogeira não é o homem, ela é a mulher. Aí chegou seu dor de pé. A bombogeira não é o homem, ela é a mulher. Isso ganhou um gato. Isso ganhou um gato. Ele chamou seus camarada. Ele chamou seus camarada. Demorei, né, moço? Mas cheguei. Saudações. Dessa vez eu te peguei, hein, moço. Pode, vamos continuar com o nosso diálogo, moço. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem comigo, sim, moço. Agora eu queria saber uma coisa de você, moço. Pode falar. Você achou que eu não ia vir, né, moço? Às vezes... O cavalo vendo tudo, moço. Só que eu falei, eu vou deixar ele sem ir um pouquinho pra ver o que ele vai... O que ele vai pensar, moço. Ai, moço, eu me divirto com vocês, viu, moço? É mesmo? É, eu me divirto, viu? É muito bom estar com vocês de novo, novamente. Mas vamos, olha, ao que interessa. Vamos ao que interessa. Antes do senhor vir conversar com a gente hoje, qual era a sua ocupação? Eu estava no meu reinado, moço. O senhor tem um reinado? Eu tenho um reinado. Eu sou o Exu Tronado, moço. Um Exu Tronado. Um Exu Tronado. Então o senhor tem bastante servos que trabalham para o senhor ou escravos? Bastante servos que trabalham para mim, sim, senhor, moço. Eles não são escravos, não. São escravos. No caso dos pagões, são escravos. Tá certo. Agora, a pergunta que não quer calar... Bom, primeiro, a gente está iniciando um áudio, um diálogo novo aqui com o senhor. O senhor pode dizer com quais nomes o senhor se apresenta? Eu me apresento, moço, no nome de Exu Lucifer. Ah. Para quem não me conhece. Eu me apresento também, moço, com o nome de Exu das Sete Liras, moço. Ah. E na Umbanda Sagrada, moço, eu me apresento com o nome de Exu Duas Cabeças. Tá certo. O poder de manipular a energia masculina e a feminina, moço. Entende? Eu sou entendo. Um Exu, moço, que consegue manipular as duas energias, tanto a macho como a fêmea. Você entendeu, moço? Claro, claro. Agora, aqui para o nosso diálogo, qual é a apresentação que o senhor vai dar para a gente? De Exu Lucifer. Então, que diferença tem o jeito que o senhor está hoje para os Sete Liras e para as Duas Cabeças? A diferença, moço, é que eu estou conversando com uma pessoa que está fazendo um diálogo. Se eu me apresentasse no meio de uma gíria de artistas, eu me apresentaria com o nome de Sete Liras. Uhum. Ah, e Duas Cabeças, o senhor se apresentaria quando? Numa gíria de pombagiras, moço. Que precisaria de um Exu macho para trabalhar, para manipular a energia masculina, moço. É muito raro eu usar esse nome de Duas Cabeças, viu, moço? Eu só estou te explicando no caso porque eu trabalho com esse nome também, moço. O senhor pode explicar para a gente como é que funciona a hierarquia dos Exu e aonde o senhor se encontra nela? Porque Lucifer... Eu não posso. Eu não posso dizer isso para você, moço, porque o Exu Lucifer, vamos dizer que ele é muito antigo, a falange, entendeu? A nossa falange é mais antiga do que todas as outras falanges. Você entende, moço? Nossa. A falange mais próxima da minha é a do Exu Marabu, moço. Como eu vinha contando uma pequena parte da história na nossa última conversa, moço. Então, o senhor, porque a gente, quando a gente ouve falar de Lúcifer, a gente ouve dizer que é o tal que é chamado de chefe e o filho do demônio. Entendo, moço. Não tem nada a ver. O senhor pode esclarecer isso? Moço, o demônio, moço, para as pessoas é a maldade, moço. E a maldade, moço, vem de vocês, os seres humanos, moço. A maldade jamais vem nos Exu, moço. Você entende, moço? E o demônio que vocês acham que é o Exu Lucifer não tem nada a ver comigo, moço. Até porque ele se tornou um anjo caído por ciúmes do Criador, moço. Tá, claro. E esse não é o senhor. Que eu tô dizendo, tá. Moço? Sim, sim. Então essa entidade não é. Ele teve ciúmes, moço, do pai, como também Caim teve ciúmes de Abel, moço. Para um médium que seja estudado, sabe muito bem dessa história, moço, que quem matou Abel foi Caim, né, moço? Porque ele tinha ciúmes da proximidade que ele tinha com o divino e ciúmes do rabo de saia que Abel tinha, né, moço? Tá certo. Então, aquele espírito, aquela entidade chamada Lúcifer que caiu não tem nada a ver com a pessoa que o senhor é. Não tem nada a ver, moço. A história que eu caí, moço, foi porque eu matei um irmão que eu tinha, moço. Vem nas linhas dos Exu como Exu Marabu, moço. Entendo. Então, o senhor... Por que que o senhor matou ele? Porque ele queria matar eu primeiro, moço. Só que como eu sou mais antigo que ele, eu sinto, eu tenho o poder de manipular os três tipos de magia, moço. Você sabe quais são os três tipos de magia, moço? O senhor pode me ensinar? Posso. Magia branca, magia vermelha e magia negra, moço. Esses são os três tipos de magia, entendeu? E eu posso estar explicando, que eu posso estar divulgando para o senhor hoje, nessa noite. Claro. O que significa, qual que é o significado desse nome aí, Lucifer? O significado de Lucifer é o que porta a luz, né, moço? Ah. Por que, então, que o senhor adota? De Lucifer. Por isso que eu uso esse uniforme, moço. Porque é um nome bonito, né, moço? É o portador da luz, né, moço? É o único que trabalha com as três tipos de magia, né, moço? Desde épocas mitológicas, né, moço? Entendi. E quando se diz rei das trevas, é um título que cabe ao senhor ou não? Negativo, moço. O nome Rei das Trevas cabe a uma falange que vai resgatar aqueles que jogaram a vida fora, entendeu? Por egoísmo, moço. E essa linha habita o Exu Rei das Trevas, o que busca os que estão nas trevas porque foram egoístas consigo mesmo, moço. Os drogados, os suicidas, moço. Entende, moço? Essa claro, é a claro. Função dos reis das trevas de trabalhar, moço. A minha função não é essa, moço. A minha função é realizar o desejo daqueles que têm a sabedoria para trabalhar com a minha entidade, moço, que trabalha com esses três tipos de uniformes que eu citei para o senhor, moço. Mas é no que consiste o trabalho da sua falange? Consiste em adquirir o material para abrir as portas do universo, moço, se é que você me entende. Nossa, eu preciso que o senhor expanda mais nessa explicação, porque é difícil de entender. Moço, o que é o universo, moço, para você? O universo é o composto de tudo que é criado fisicamente na vibração em que nos encontramos. Concordo, moço. Só que dentro da sua casa é o seu universo. Quando você sai para as ruas, você está diante a outro universo. Quando você conhece outra pessoa, você está conhecendo outro universo, moço. Claro. Entendi. Então, o que você quer saber? Seja mais exato para que eu possa te ajudar, moço. No que consiste o trabalho da sua falange? Consiste em ampliar os universos, moço. Ah, entendi. Você entende, moço? Mas o senhor não trabalha lá no, nos lugares bem densos, ajudando as pessoas a sair? Trabalho sim, porque nos lugares densos a gente consegue absorver a sabedoria, moço, porque nem todos os sábios estão nos lugares que tem luz, moço. Está me entendendo, moço? Claro, entendi. Então, olha, muita gente quando pensa no Lúcifer, pensa numa imagem assustadora. O senhor se mostra como? Eu me mostro, moço, como um anjo de luz. Essas imagens que são assustadoras é a imagem que o próprio ser humano cria para colocar na gente, moço. Colocar no próprio anjo que caiu, moço. Que o anjo que caiu não tem nada a ver com essa imagem, moço. Isso é coisa de ser humano, mano. Você entende, moço? Ser humano tem um monstro, moço. Coloca a culpa na gente, moço. Moço, o que, que uma mulher faz quando cria o filho dela, moço? Fala, não vai ali que nem um bicho, moço. Não fala isso, moço? Fala. E o que, que a criança imagina, moço? Um bicho feio, né, moço? Um bicho que fica no escuro, né, moço? É. Um bicho que tá debaixo da cama, né, moço? E a gente não fica debaixo da cama, não, moço. É. A gente fica nas alturas, moço. Entendeu, moço? Entendi, aqueles que são portadores de andar nas alturas, como o Exu Asa Negra, e aqueles que andam nas alturas mais baixas, como o Exu Morcego, moço. Cada Exu trabalha no que é o seu trabalho, moço. Tá certo. Tá me entendendo, moço? Tô entendendo. Olha, no começo o senhor falou que se é um Exu pagão, ele é seu escravo. Concordo, moço. É meu escravo. Exu pagão é como se fosse, na terra de vocês, um pedreiro que trabalha numa obra, moço. Que trabalha na obra de um engenheiro. Ele é um escravo, ele usa a força pura, ele não usa a inteligência, moço. Então, esses Exus pagões, eles usam a materialização das coisas para trabalhar, né, moço? Nós, Exus de trono, a gente absorve energias, moço. A gente não usa, muitas vezes, o sacrifício, moço. Você entende, moço? Entendo. Quem quer adquirir as coisas com a gente não precisa sacrificar bichos, moço. Sacrificar animais, moço. Porque o Exu Lucifer não usa animais, moço. Pelo contrário do que as pessoas acreditam, moço. Você tá me entendendo, moço? Então, tem muita gente que usa da imolação para agradar, é como uma obrigação para com o Exu. Então, o senhor acha que não é necessário matar os bichinhos? Não necessariamente, moço. No caso, quando se mata um bicho, moço, é porque a pessoa quer fazer um sacrifício para obter o que ela deseja o mais rápido possível, moço. Ah, entendi. Então, a magia pode se utilizar do sangue dos animais. O sangue dos animais, moço, é como eu te disse, quem se alimenta desse sangue, moço, são os enxupagões, moço. Não são os enxus coroados que se alimentam desse tipo de energia do sangue, moço. O senhor usa a palavra se alimentar, já usou duas vezes. Mas o enxu se alimenta, moço. Vocês não se alimentam, moço. A gente também se alimenta, moço. Sim. Mas só que o sangue é uma coisa física, material. Como que vocês são espíritos? De que maneira vocês se alimentam disso? O sangue, moço, qualquer tipo de artefato que você use na Terra, moço, para você adquirir o sangue, tem que ter a extinção de alguma coisa, né, moço? Ah. Então você enxerga o sangue como o quê, moço? É um tipo de sacrifício, moço? Se você vai comer um bicho, se você come um churrasco, moço, um boi vai ter que morrer, um boi vai ser sacrificado para que você tenha a carne na sua casa, né, moço? É. O senhor é um moço tão inteligente, mas para outras coisas o senhor me parece ser um ser humano um pouco burro, moço. Bastante. Para ofender você, moço, mas eu digo burro por lidar com uma entidade do meu peso e do meu tamanho, moço. É, certamente. Sou muito ignorante. Isso. Ignorante, assinar... isso. Essa é a palavra mais correta, moço. Posso assinar embaixo. Mas é que, às vezes, obviamente, no meu ponto de vista, quando existe o sangue, existe uma contrapartida no mundo espiritual que compensa e é o que vocês se utilizam, não é? Falando negativo, aí um pouco moço. Na... Aquela entidade que usa o nome de Beelzebu, ele não se alimenta de sacrifícios humanos, moço. Não sei se você sabe disso, moço. Não sei, não tô ligado nisso. O Beelzebu, ele não... se alimenta de alimentos, moço. De alimentos, no caso, de frutas, moço. Você pode olhar um sacrifício que é oferecido ao Beelzebu, geralmente é... oferecido maçãs, moço. Oferecido frutas, moço. Para que o, no caso, o que deseja ter o material chegue mais próximo, moço, através dessas energias, moço. Tá. Algumas pessoas falam sobre a ideia da trindade do oposto. O senhor pode comentar um pouco a respeito desse assunto? Posso comentar sim, moço. A trindade do oposto, ela trabalha para a linha maior, moço, para a divindade maior, moço, que é Olorum, moço, ou Olorumaré, depende como você conhece, moço, depende do seu conhecimento. Se o seu conhecimento está expandido para simplesmente para Umbanda, ou para o Candomblé, ou para o Vudu, moço. Como eu te disse, eu trabalho com os três tipos de magia, moço. Claro. E no que consiste a trindade do oposto? O que, que é? A trindade do oposto consiste em ter o controle dos que estão desencarnados, né, moço? Nós somos como se fosse os juízes, moço. O que decide, o que acontece depois que a pessoa perde o corpo material, moço. Os orixás da direita, eles servem para favorecer enquanto estão encarnados, moço. Depois de desencarnado, quem manda é a gente, moço. Entendeu, moço? Sim. Que relacionamento tem Lúcifer, Beelzebu e Astaroth? Essa é uma pergunta, moço, muito sigilosa, moço. Eu não posso estar te respondendo isso, moço, até porque essa nossa conversa vai ter pessoas que não estão prontas para escutar esse tipo de coisa, moço. Mas se você quiser saber depois do particular, você conversa com o meu cavalo e a gente vai conversar pessoalmente o isso que você quer saber, moço. Até porque a Astaroth é uma entidade que não é divulgada, moço. Porque se os seres humanos soubessem que a Astaroth já funciona como uma entidade, moço, esse mundo ia, como é que eu posso te explicar, ele ia acontecer coisas mais terríveis, moço, do que já está acontecendo, moço. Nossa. Porque tem muitos Exus pagãos, moço, que e querem usar esse uniforme, mas ainda não pode ser usado esse uniforme de Ashtaroth. Você me entende? Então, como é que funciona a criação de uma falange? Quem que criou a falange do Exu Lucifer? Quem criou a falange do Exu Lucifer foi o meu chefe, moço. Foi ele que criou, moço. Tá. O seu chefe é o... O Lucifer mais antigo. Ah, tá. E o chefe dele seria o Exu Maioral? Negativo, moço. Negativo. Ah. Então tá. Não, se não pode falar, deixa lá. Não que eu, não possa falar, moço, mas é que o Exu Maioral sou eu, moço. Eu sou o Exu Maioral, eu sou o Exu Duas Cabeças, moço. O Exu Maioral na Umbanda é o Exu Duas Cabeças, moço. Ah, entendi. Então o senhor está acima de todos os outros Exus, simplesmente isso. O meu uniforme todos? Sim, moço, eu não. Ah, entendi. Como disse um Exu que conversou com você, moço, que eu não vou falar nada dele, porque até porque o meu papel não é esse, moço, mas o Exu Capa Preta, moço, ele tá abaixo da gente, moço. O Exu Capa Preta trabalha no terreno, moço. Você entende, moço? Ah, entendi. Sim, se o Exu Capa Preta trabalha abaixo da gente, ele usa a falange do Exu Beelzebu para conquistar as coisas materiais, moço. Você entende, moço? Ah, entendi. Talvez o seu capa preta conheça a sua falange por 7 liras ou apenas... Eu conheço a falange do Exu Capa Preta, moço. É quase que a mesma falange do Exu Capa Preta das 7 encruzilhadas, moço. Entendi. Existe diferença de poder entre uma falange e outra? Existe, moço. Tem falanges que têm o domínio total sobre a magia vermelha e tem falanges que têm o domínio total sobre a magia negra, moço. É, aí está a diferença, moço. O que é magia vermelha e o que é magia negra? Magia vermelha, moço, é a magia que a dona Maria Padilha trabalha, moço. É a magia que é utilizada, moço, para trabalhar com sentimento, moço. Com amores, moço. Com amarrações, com apego sentimental, moço. Essa é a magia vermelha, moço. Entendi. E a negra é aquela que já sabemos. O que você sabe da magia negra, moço? Tudo que eu sei é muito pouco e eu não me arrisco nem a dizer numa conversa com o senhor. Você então, pode gostaria... falar, moço, porque o limite, moço, quem vai colocar sou eu, moço. Magia negra é articular pensamento e intenção misturado com material físico e encantamentos para produzir um efeito negativo num objeto de atenção. Correto, moço. Só que a magia negra, quem trabalha com a magia negra não são os Exus, moço. Quem faz o mal são as quiumbas, moço. E as quiumbas que são alimentadas pelas magias negras, moço. Que também utilizam o nome de Exu Lucifer, Exu Tranca-Rua, Exu Capa Preta. As próprias quiumbas têm meio que, não vamos dizer uma falange, porque uma falange é uma coisa divina, mas grupos que utilizam esse nome, moço. Você está me entendendo? Tô entendendo. Eu consegui resolver essa parte de que Exu não faz o mal, moço? Então, essa era a minha pergunta. O senhor ou alguém da sua falange aceita trabalho para fazer maldade para alguém? Negativo, moço. O Exu não faz o mal, moço. O Exu só faz o bem. O que acontece no plano terreno de vocês é as pessoas usarem o nome de Exu para fazer o mal. Mas quando o pai de santo ou o zelador de santo faz um trabalho para o mal, ele não fala que ele não está trabalhando com o Exu, moço. Ele está trabalhando exatamente com uma quiumba, moço. Deveriam chamar de Quiumba Tranca-Rua das Almas, Quiumba Capeta, entendeu, moço? Claro. Porque a Quiumba mais antiga, moço, é a Quiumba que provém o mal mais forte, moço. Você entende, moço? Aquela Quiumba que está desencarnada há anos luz, moço. Sabe o que quer dizer anos luz, moço? Nossa. É a Quiumba que consegue, moço, que tem o poder, moço, de desencarnar um ser humano, moço, através de um pedido, moço. Só que você sabe, moço, que toda ação, moço, tem uma reação, moço. E aquele que tem o poder, que usa do poder de uma quiumba, desencarnar uma pessoa que está no plano para ter uma evolução, moço, você pode ter certeza, moço, que a quiumba consegue desencarnar, moço. Só que aquele desencarnado, moço, ele é amparado pelos guardiões da luz e volta, moço, para a Terra num plano até melhor, moço. Você está me entendendo, moço? Nossa, tô entendendo. Tô. Então, é aquilo que eu te disse, moço. O bem sempre vai vencer o mal, moço. Sempre. Entende? Sim, e hoje você está dialogando com o Exu Lucifer. Quem não acreditar, moço, pode pedir para vir aqui na casa do meu cavalo, moço. Porque eu trabalho com ele há muito tempo, moço. E se ele está nessa vida que ele tem, moço, se ele tem os privilégios na vida que ele tem, moço, é porque eu ajudo ele, moço. Eu e o Exu Veludo, moço. Ah, sim. O senhor falou se alguém tiver em dúvida se ele está incorporado ou qual foi a colocação do senhor para ir até a casa dele, mas e daí? O senhor vai incorporar para falar com a pessoa? Como é que... Eu vou incorporar, moço. Eu vou incorporar e vou conversar com a pessoa, moço. Entendeu? Eu vou conversar com a pessoa. Só que ao mesmo tempo, se a pessoa estiver me procurando, moço, para fazer o mal, moço, eu vou chamar uma quimba do lado dela, moço. Pra ela sair correndo, moço. Caralho, entendeu, moço? Porque eu tenho o poder de trazer a quimba que eu quiser pro plano terreno, moço. Eu sou o Exu Lucifer, moço. Entendeu? Claro. Mas o senhor não estaria fazendo mal nesse caso? Estaria fazendo mal, moço. Porque quem procura um Exu Lucifer pra fazer o mal, moço, merece, entendeu? Ficar com cadeados, moço, na mente, moço. Você sabe o que quer dizer cadeados na mente, moço? Ficar com a mente bloqueada, moço. Entendeu, moço? Claro, claro. Mas, no caso, toda pessoa que faz o mal, moço, chega uma hora que a maldade está num ponto tão forte, moço, que ela se vê que ela vai se desencarnar, moço, e ela não aguenta, moço. Ela pede a força do divino, moço, que usa a linha de Oxalá, moço, antes de desencarnar, porque se ela desencarnar, moço, você sabe muito bem, moço, se ela desencarnar sem o perdão de Oxalá, moço, moço, aí ela vai para sete profundezas, moço, da qual, moço, não queira conhecer, viu, moço, porque é muito feio, viu, moço, e para sair de lá, moço, demora muitos e muitos anos, viu, moço, você entendeu, moço? Muito tempo? Muito tempo, moço. Mas eu quero voltar nesse ponto, porque o senhor até fez meio que um desafio. Se alguém achar que não é o senhor mesmo, que venha na casa do seu menino. Mas, e daí, porque a pessoa não vai aí para procurar o senhor, para o senhor fazer um mal para alguém em nome dela. Vai aí para o senhor provar a existência desse Exu e dessa falange. Como que o senhor procederia se uma pessoa levar ao cabo esse convite e chegar aí até aí? Esse convite, moço, que eu fiz é para mostrar, moço, que se a pessoa vem aqui duvidando, você entendeu, que eu estou incorporado numa pessoa, moço, eu vou trazer uma luz tão forte para ela, moço, que ela vai achar que é Jesus Cristo, moço. Mas quem vai entrar sou eu, moço. Você entendeu? Porque só quem porta a luz consegue mostrar a verdadeira luz, moço. Está entendendo, moço? Claro, claro. Entendi, entendi. Muito bom. Agora, o senhor trabalha... Moço, eu tenho domínio total, moço, sobre a magia branca, moço. Eu já fui, moço, em terreiros de kardecista, moço, que faz cirurgias espirituais, moço. E quem deu o toque final foi eu, moço. Olha... O senhor trabalha sob a vibração à luz de qual orixá? Moço, essa informação, moço, infelizmente eu não posso te falar, moço. Ah, seu Lúcifer. Sabe por que eu não posso te falar, moço, essa informação? Porque são poucos aqueles, moço, que trabalham com Exu Lucifer, moço. Até mesmo, moço, são tão poucos, moço, que tem quiumbas, moço, trabalhando... usando o nome de Exu, moço. Dizendo que tem reino, moço. Só que, moço, esses daí você pode ter certeza, moço. que a carreira deles não durarão muito tempo, moço. Você tá entendendo, moço? E eu vou te falar outra revelação, moço. Que vai fazer muita gente, moço, ficar com os cabelos em pé, moço. O seu Exu, Tiririlonão, moço, ele não vem mais em terreiros, moço. O seu Exu, ele já é altamente desenvolvido, moço. Ele tá altamente na luz, moço. E o seu Exu, Zé Pilintra, também não vem mais nos terreiros, moço. O que vem é o pessoal da falange dele, moço. Você tá me entendendo, moço? Tô entendendo. Aquele que incorporar um Zé Pilintra, moço, que falar que é o Zé Pilintra, você pergunta para ele a história dele, moço. E você pede para ele fazer uma magia para você ver, moço. Entendeu? Você vai ver que ele não vai conseguir, moço. Porque o verdadeiro Zé Pilintra, moço, ele já parou de trabalhar, moço. Ele já cumpriu a missão dele, moço. Assim como o seu Exu de cabeça, de coroa ao tiro de lona, moço. Uma coisa interessante que o senhor, eu não sei se o senhor se lembra, mas o senhor foi a primeira pessoa a me revelar, eu até quero agradecer pessoalmente que o meu Exu era o seu Tiriri, viu? Muito obrigado. Claro, moço. Moço, só aquele que porta a luz, moço, pode enxergar os que têm a luz própria dentro do coração, moço. É, então. E como é que... O seu Antônio Ferraz do Juazeiro, moço, ele trabalha na linha do Zé Pilintra, moço. Você tá me entendendo, moço? Sim, sim. Isso que ele se identificou com esse nome, moço. Você entendeu, moço? Porque o nome verdadeiro do seu doutor, vamos chamar de doutor José Pilintra, moço, não é divulgado, moço. Sabe por que que não é divulgado, moço? Porque senão os que estão na falange dele, moço, não teriam valor, né, moço? Você sabe como o ser humano é, né, moço? Claro, claro. Entendo, moço. Sim. Ah, entendo, entendo, sim. Agora... Se você soubesse, moço, o nome do Zé Pilintra, você automaticamente, quando conversasse com o Zé Pilintra, queria conversar com o próprio, não é verdade, moço? É, verdade. Então, para não acontecer isso, moço, o que que acontece, moço? Vem os da falange que trabalham na linha dele, moço, que estão em busca da evolução para fazer o bem, moço, e se identificam cada um com o seu nome, com a pervenção do divino, moço. Ah, entendi. Entendi. Agora, quando o senhor fez a revelação, foi numa ocasião de uma curiosidade do seu menino, e então trouxe, e o senhor precisa de autorização também para dizer o Exu de uma pessoa? Preciso sim, moço. Preciso de autorização, moço. Mas no caso, o motivo que eu falei pro meu cavalo que o seu Exu era o Tiriri, moço, foi para você ter fé no meu cavalo, moço. Você entende? Ah, claro. Porque não é porque o meu cavalo não tem um terreiro de Umbanda, moço, não tem um terreiro de Candomblé, que ele não tem a força dele, moço. Está me entendendo, moço? Claro, claro. Inclusive uma amizade dele até explicou para ele não fazer isso sozinho, porque é uma coisa muito perigosa. O que o senhor tem a dizer? Moço, sabe o que é perigoso, moço? Ah. Perigoso é a pessoa sair de casa sem prestar uma oração, moço. Sem pedir uma proteção pro divino, moço. Aí sim, moço, é perigoso. Agora, o médium, moço, que já teve vários estudos, moço, terreno, que tem vários estudos espirituais, moço, que nem a consciência dele sabe, moço. Porque quando ele tá dormindo, moço, ele tá trabalhando, moço. Ah, tá me entendendo, moço? Tô entendendo. Não, você acha que uma pessoa desse porte, moço, desse nível, como você diz, moço, desse calibre, moço... não vai poder trabalhar com uma entidade sozinho, moço. Aquele que falou isso pra você, moço, é um cavalo muito cansado, viu, moço? Comanda, moço. Sabe pra quê, moço? Pra benefício próprio, moço. Que comanda pra conseguir as coisas, moço. Só que por egoísmo, moço, não tá na Umbanda hoje, moço. E quando ele escutar isso, moço, ele vai se roer por dentro, moço. Porque quem tá falando aqui, moço, é o Exu Lucifer, moço. E se eu começar a mudar minha voz, moço, tá? E você vai estranhar, você vai ficar com medo, moço. Porque quando eu quero ser ruim, moço, eu sou. Mas eu sou ruim para aqueles que são ruins, moço. E para os que são bons, eu converso assim, igual conversando com você, moço. Eu fico muito agradecido, viu? Eu posso você entender com o meu trabalho, com as pessoas, moço. Deu sim. Eu tenho um poder, moço, de transformarmos uma pessoa que tem um coração humilde, moço, de dar um talento para ele se tornar um artista, moço. Você quer um Exu que tenha mais luz que eu, moço? É um privilégio, moço, você tá conversando comigo, moço. Realmente. É a humildade do mundo, moço, mas é um privilégio, moço. Sim, e eu aceito o presente com muita humildade, viu, seu Lúcio? Muito obrigado. Tá sim, moço. Você pode aceitar, moço, porque a gente vem para falar a verdade, moço, porque a mentira já deu um monte de gente aí no terreno falando um monte de mentira, moço. Então, mas já que a gente comentou sobre esse menino, eu vou continuar lendo, já que o senhor está com tempo, né? Vamos dizer que eu estou com um pouco de tempo, sim, moço. Não, vamos lá, olha. Então, ele disse... Uma coisa que foi até interessante, o senhor pode até esclarecer isso para a gente. Ele disse assim, olha, muito cuidado ao invocar os Exus, não são todos que gostam de serem invocados. Exu transita entre as trevas e as sombras e a luz. Se você invocar um deles em um momento em que eles estão em auxílio no mundo das trevas, você vai ter que parar um trem com as mãos por esse motivo. Que você tem que saber os dias e a hora para isso. Moço, eu vou explicar uma coisa para você, moço. Vale. É aqui que existe uma falange, moço. Será que esse cavalo que falou isso, moço, acha que uma falange de Exu tem só 100 Exus, moço? Uma falange, moço, tem mais de 10 mil Exus, moço. Tem mais de 1 milhão de Exus, moço. Uma falange igual do Tranca-Rua, moço. Tem mais de 1 milhão de Exu, moço. Ah, entendi. Claro, a hora que eu invocar pode vir um outro. Você vai ter que parar um trem com as mãos, moço. Cavalos, moço, que trabalham com quiumbas, moço. Esses sim vão ter que parar, não um trem, moço. Mas vão ter que parar, moço, mais do que um trem com as mãos. Uma avalanche. Uma avalanche não, moço. Vai ter que... Nossa, não sei nem o que falar pra você, moço. Vai ter que parar um cataclisma, moço, com as mãos. Vai ter que parar um Big Bang, moço, com as mãos, moço. Tá entendendo? Vai ter que parar um dilúvio, moço. Porque no dia que o cavalo invocar uma quiumba daquelas que são bravas, moço, ele acender uns 100 sebos, moço. Sabe o que é sebo, né, moço? Aham, vela, vela. Acendeu? Tem terreiros, moço. Que as pessoas acendem 100 velas, moço. Você acredita em mim, moço? Pra invocar uma quiumba forte, moço? É assim, moço? Acende 100 velas, moço. Nossa, eu não sabia. As velas, como o meu cavalo já te disse, são conexões, né, moço? É. Então, quando a gente aciona uma vela, a gente aciona uma conexão. Mas tem conexões, moço, que a gente precisa de mais, né, moço? A gente precisa de mais velas, moço. Por isso que eu falo, moço. Quando uma pessoa acende uma vela preta, moço, ela não sabe o que está por trás daquela vela preta, moço. Por isso eu digo, nunca acenda uma vela preta fora de uma tronqueira, moço. Entendeu? E nem nas ruas, moço. Porque uma vela preta, moço, ela pode ser usada, moço, para coisas que você nem imagina, moço. Que você está aprendendo ainda, moço. Procure acender velas brancas e acender velas vermelhas, moço. Que essas velas não vão trazer problemas para você, moço. Nossa, então, e obrigado pela explicação, e daí ele disse assim, olha, para isso é bom, você precisa saber o horário vibratório de cada um deles, fora isso, só com ordem do astral superior. Moço, se eu tô aqui, moço, é por ordem do astral superior, moço. Claro. Não é porque eu tô aqui à toa, moço. Então, mas ele como estudante também, ele ensina as pessoas assim, olha, antes de uma pessoa incorporar, e deve ter dado isso como sugestão para o seu cavalo, ele deve fazer um resguardo de 3 dias, deve fazer os banhos de ligação com seus mentores do plano superior e também as orações pedindo proteção e permissão para essa função. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Moço, essa parte está até certa, moço. A única coisa, moço, que atrapalha de o meu cavalo invocar a minha pessoa, moço, é se ele tiver relações, moço, relações sexuais, moço, com alguma saia, moço. Você entendeu? Porque por quê? Quando você tem relações, moço, o que, que acontece, moço, numa relação, moço? Existe uma troca de energia. Isso, moço. E para trabalhar com uma energia do meu tipo, moço, ele tem que estar resguardado, moço. E meu cavalo, moço, ele já está mais resguardado do que uma semana, moço. Ele está resguardado por muito tempo, moço. Mas esse, a abstenção do sexo, ela deve ser feita com quanto tempo antes da incorporação? Primeiramente, moço, que o sexo tem que ser feito com quem você tem um sentimento verdadeiro, moço. Começa daí, moço. Ah, é daí ninguém vai fazer sexo? Então, moço. Não, estou brincando. Mas muito pouca. Pra que isso foi feito, moço? Pra que, que Deus criou isso, moço? É, realmente. Você tá falando com o Exu Lucifer, moço? Uhum. Claro, claro. Então, nesse caso, o senhor... É um anjo caído, moço, lá do princípio. Então, se você quer ter um diálogo comigo, moço, vamos voltar lá no princípio, moço. Isso. E o princípio era o verbo. E o verbo se fez luz e veio habitar entre os homens. Correto, moço. Uhum. Mas aqui, quanto tempo antes de uma gira, não sei se eu entendi, uma pessoa deve se abster dessa troca de energia, seu Lúcifer? Depende da entidade, moço, que o cavalo trabalha. Ah, entendi. O cavalo trabalhar com uma entidade feminina, uma Maria Padilha, moço, ele pode estar uns 3 dias. Se o cavalo trabalhar com Trancarro, ele pode estar 2 dias, moço. Entendeu? Tá, claro. Então a pessoa deve procurar saber como isso do seu Exu, pela intuição? Através dos estudos, moço, e através, moço, das consultas espirituais, moço. Tá certo, entendi. Agora, entendendo, moço, quando você vai desenvolver sua mediunidade, moço, você não procura um terreiro, moço? É assim mesmo. O terreiro, moço, o pai de santo, o zelador de santo, não vai explicar, moço? Essas coisas, moço? Vai, ele vai explicar então, tudo. Ele vai conseguir o auxílio, moço. Agora, tem cavalos, moço, que já conseguiu, moço, a sabedoria de como trabalhar com a gente, moço. Porque eles já estão, moço, nas últimas encarnações, moço. É que você me entende, moço? Sim, sim, entendo. Um espírito encarnado que trabalha, às vezes, com moço, entidades... Moço, vou falar um segredo pra você, moço. Vai, essas fala. Essas crianças, moço, que vem na Terra, moço, com problemas, moço, de problemas de família, moço. Essas crianças que são adotadas, moço. Essas crianças que são jogadas no mato, moço. Essas crianças, elas estão vindo, moço. Esses espíritos, moço, estão vindo por poucas encarnações, moço. São as últimas encarnações, moço. Até para partir para outro tipo de plano, moço. Moço, como que chama aquele homem, moço, que revolucionou, moço, a tecnologia, moço? Sei lá agora, não lembro. É o rapaz que fez o computador, não é? Não, moço. Esse que fez o computador é uma coisa, moço. O último que fez o computador, moço, que na hora que... a empresa dele estava em crise, moço. Ele teve ajuda por outro moço que desenvolveu as coisas do computador, moço. Ele até faleceu, moço. Ele desencarnou. Ah, já sei de quem o senhor está falando. É o presidente da Apple. Isso, moço. Esse aí, moço. Ele veio, moço, com a última encarnação dele, moço. Você entendeu, moço? Ele tinha tecnologia, moço, no plano terreno de vocês, para mais de 60 anos na frente, moço. Só que não foi divulgado, moço. Você entendeu, moço? É o Steve Jobs. Que não era para ser divulgado, você entendeu, moço? Entendi, o nome dele é Steve Jobs. Isso, moço. Ah, moço. Tá certo. Mas vamos voltar aqui. Por falar em ser divulgado e não ser divulgado, o senhor usa alguma cartola, capa preta, alguma roupa, seu Lúcifer? Como é que o senhor se apresenta? Moço, eu me apresento, moço, no astral, com uma capa preta por fora, preta por dentro, e uma cartola com uma fita de cor de ouro, moço. Você entendeu, moço? Por que da fita? Porque o Lucifer é o portador da luz, moço, e o ouro carrega uma luz consigo mesmo, moço, que é a luz mais forte entre todos os metais, moço. Seu Lucifer, hoje eu falei com o guardião da meia-noite e ele trabalha com um gato preto grande assim, tamanho de um tigre. O senhor trabalha com algum bicho? Moço, só um momento, moço, que eu não sei se eu posso te falar isso, moço. Vai lá, vai lá. Eu espero. Moço, eu trabalho, moço, com um bicho, moço. Você sabe qual bicho que eu trabalho, moço? Vou chutar, pode? Pode? Com a serpente. Negativo, moço. Eu trabalho com a coruja, moço. Com a coruja? Com a coruja, moço. Você sabe por quê, moço? Por quê? Porque a coruja, moço, ela enxerga o que de dia, moço. A coruja não enxerga de dia, né, moço? Isso. E ela enxerga à noite, né, moço? Enxerga isso de Então, dia. eu me materializo nas corujas, moço. Você entendeu? Sim, entendi. Se você jogar a luz na coruja, moço, a coruja fica cega, não fica, moço? Fica. Por que que ela fica cega, moço? Porque ela está acostumada com o escuro. Que ela tá acostumada com o escuro, né, moço? É. E o Exu que trabalha com a luz, o portador da luz, não é o Lucifer, moço? Pra que que eu vou precisar de mais luz, moço, da que eu já tenho, moço? Entendi. Então, quando eu venho no terreno usando esses bichos, moço, eu uso a coruja, moço. Tá certo. Então, Não só a olha. coruja, moço, como a pantera negra também, moço. Mas eu não posso tomar o espaço do caboclo pantera negra, que é o Exu pantera negra. Ah, entendi. Mas o senhor usa uma pantera negra também. Uma pantera negra também e um puma também, se eu precisar andar nas florestas, né, moço? Tá bom. E a pantera negra faz que função? Faz a função de se deslocar rapidamente, né, moço? Você tá entendendo, moço? Os espíritos usam os bichos, moço. Você entendeu? Claro, claro. Como uma parte de si mesmos para fazer uma coisa mais bem feita. É como se fosse um ponto, moço. É como se fosse um ponto, moço. É como se fosse um portal, moço. O bicho é o portal, moço. Para a entidade trabalhar, moço. Para a entidade poder adquirir a informação para levar pro astral, moço. Da decisão, entendeu, moço? Claro, claro, É um entendi, mistério, entendi. né, moço? É difícil de compreender, moço. Para vocês que são encarnados, mas para a gente que são espíritos é mais fácil, né, moço? É mais fácil, mais fácil. E mas a gente vai aí perguntando e às vezes repetindo as perguntas, às vezes uma outra forma de responder nos ajuda a compreender melhor. Correto, moço. Agora então, o senhor sabe que às vezes tem ponto cantado que diz que Exu tem chifre e rabo. Existe verdade nisso? Moço, é complicado falar disso, moço, porque o chifre é uma coisa que vocês põem na cabeça, moço. Entendeu, moço? Sim. Então por que que um Exu tem chifre, moço? Porque a mulher põe o chifre, não põe, moço? O que que acontece com uma mulher, moço, quando ela perde o interesse pelo cavalo, moço? Ela não põe o chifre no cavalo, moço? É isso, ela fica E todo com cavalo ambos. que tem chifre, moço, não tem um Exu, moço? Então é uma forma, moço, das pessoas colocarem o Exu, moço, sempre com chifres, entendeu, moço? O anjo Lucifer, ele não usava chifres, moço. Era o anjo mais lindo entre todos os arcanjos, moço. Tá certo. Agora o Exu. Eu esclareci a sua pergunta, moço, ou Sim, você ainda sim. não entendeu, moço? Que eu explico Não. melhor. Não, foi bom. Se o senhor quiser completar, sempre ótimo. Moço, Um Exu, ele não usa rabo e não usa chifre, moço. Quem usa rabo e chifre são as esculturas, moço. Pontos antigos, moço. Pontos cantados antigos, moço. Você entendeu, moço? Claro, claro. Só que os pontos antigos, moço, têm o mesmo poder de chamar as entidades, entendeu? Tanto da luz quanto das trevas, moço. Por isso que o cavalo falou do negócio do trem, moço. Você entendeu, moço? Porque se o médium não souber a vibração, moço, do Exu, moço, pode vir uma quiumba, moço. Você entendeu, moço? Isso que é onde o médium está trabalhando, moço. Tem que estar limpo, tem que estar tudo certo, moço. Você entendeu? Quando o meu cavalo falou que ia acender um defumador, moço, por que que você acha que ele acendeu um defumador, moço? É, por quê? Pra estar na energia, né, moço? Depois você procura saber, moço, do que é feito um defumador, moço. Claro. Você vai entender, moço. Tá bom. Agora o senhor, por falar em entender, o senhor é um espírito dentro de uma falange de quantos espíritos, mais ou menos? Nossa, moço. É muito difícil de explicar isso, moço. É mais de 100 mil Exus, moço. São mais de 100 mil espíritos. São mais de 100 mil ou muito mais, hein, moço? Dentro da falange do Sete Lira, moço. Agora a gente tá falando do Lucifer, que é mais antiga, que é uma falange de magos, moço. Tem muito mais, moço. Tem muito mais. É quase que o infinito, moço. Falando pra você, se for colocar a matemática, moço. Tá. Agora, como é que um Exu, por exemplo, o senhor falou da hierarquia do Tiriri que trabalha comigo. Como é que um Exu de hierarquia tão alta faz para escolher os seus médiums? Através do coração, moço. Tudo é o coração, moço. Você entendeu? Tudo é o estado de consciência da pessoa antes de ela vir nesse plano e o que ela está passando nesse plano, moço. De como ela se porta, moço, nesse plano, moço. Está me entendendo, moço? Tô, tô. É a base, moço, da confiança, moço. Está me entendendo, moço? A confiança no próximo, moço. O amor no próximo, moço. O que não está acontecendo, moço, no seu plano terreno ultimamente, né, moço? Quem tem mais amor ao próximo? Como eu perguntei para você, moço, para que serve uma relação sexual, moço? Você acha que uma relação sexual, moço, é para ter prazer, moço? A relação sexual não é para ter prazer, moço. A relação sexual, moço, é para ter a união dos opostos, né, moço? E tendo a união dos opostos, criar só um, né, moço? Esse é o foco, né, moço, da relação sexual, né, moço? Realmente. Para isso que Deus fez as coisas assim, né, moço? Só que não é o que está acontecendo, né, moço? Claro, claro. Você me entende? O que está acontecendo no mundo, eu vou falar para você, moço, o que está acontecendo. Claro. O que está acontecendo é até o assunto que meu cavalo falou que ia te falar. É mulher querendo ter filho para ter pensão, né, moço? É mulher querendo usar o corpo, usar da vaidade, moço, para ter a riqueza, né, moço? É o pobre tendo um filho, pedindo para Deus para vir bonito, para que pro filho pobre se encontrar com o rico e se estacionar em outra situação, né, moço? Não. Tá me entendendo, moço? Tô entendendo. É o materialismo, né, moço? É a falta de buscar, entendeu? Buscar estudar, buscar fazer uma faculdade, moço. Buscar desenvolver, moço. Buscar crescer, moço. Buscar ter a humildade dentro do coração, moço. Que é o que muita gente não tem, moço. Que é o que eu falo pra você, moço. Nem todos os médiums tem o poder de ter um Exu Lucifer com ele, moço. São poucos, moço. Dá pra contar nos dedos, moço. Então, e aquela pergunta serve também pro... Como o seu Tiririlonã, moço, não é todos que trabalham com esse Exu, moço. Tem médiums que vão saber que o seu Exu é o Tiririlonã na hora que tá perto dos seus 40 anos, moço. Você acredita nisso, moço? Nossa... Depois que já teve a vida material feita, moço. Que já teve a família, que já teve tudo, que já teve suas posses, que já teve seus bens e se encontrou na religião da Umbanda para fazer o bem, moço. Para poder desencarnar, moço. Você entendeu? Com aquela vontade, com aquele desejo de ter feito o bem. Você entendeu, moço? Claro, claro. Mas é aquela pergunta que de como um Exu de uma alta hierarquia pode escolher seus médiuns também serviu relacionando a alta hierarquia com o trono onde o senhor se encontra e o cavalo do senhor. Por que que o senhor escolheu esse cavalo e até onde deve ficar no mistério isso? Eu escolhi meu cavalo, moço, porque meu cavalo, ele tem mistérios na vida dele, moço, que dói muito no coração dele, moço, que é o que faz, moço, ele sempre olhar para trás, moço. E o que faz ele sempre olhar para trás é saber que o mal não vai favorecer ninguém, entendeu? Que o bem sempre vai vencer. E é por isso que eu trabalho com ele, moço. Porque ao mesmo tempo que ele tem aquela dor no coração dele, que muitas vezes, moço, ele pensou até em se suicidar, moço. Você entendeu, moço? Foi quando ele viu o Exu Rei das Trevas perto dele, moço. E ele começou a entender, moço, que essa vida, a vida dele aqui na Terra, não é uma vida de material, e sim uma vida de espiritual. Porque, como eu disse para o senhor, ele está nas últimas encarnações dele, né, moço? Para partir para a próxima dimensão, né, moço? Eu não posso estar te explicando, moço. Porque se eu te explicar, moço, vai ter gente querendo fazer livro comigo, moço. Seu Lúcifer, tem uma questão interessante. Depois de muitas pessoas agora, com a sua vinda nesses diálogos nossos, vão começar a incorporar Lúcifer, ou dizer que incorporam. Como se faz para saber se um Exu que usa esse nome, não que a pessoa não esteja incorporada, mas às vezes um Exu, que o senhor falou, às vezes é um Exu pagão, usa esse nome. Como a gente faz para saber se o Exu que usa esse nome de Lúcifer é realmente um Exu Lúcifer ou um mistificador? Moço, isso que você está me perguntando, moço, eu não posso falar agora, moço, para você, porque muitos vão usar esse argumento para se dizer está usando o nome Lúcifer, moço, mas a gente deixa para o final do diálogo, moço. Essa pergunta, moço, que eu vou te responder com o maior carinho, moço. Você entendeu? Tá, é a chave de tudo, moço. Você está me perguntando a chave, moço. E a chave eu vou entregar para você, moço. Sabe por que eu vou entregar essa chave para você, moço? Por quê? Porque essa chave já foi entregue para você, moço, através do seu Exu Giramundo, moço. Concorda comigo, moço? Qual chave? Uma chave que você ganhou dele, moço. Olha, é verdade. Tem a chave, moço, para trabalhar com todos os Exus que você precisar, moço. Para isso que ele te entregou essa chave, moço. Já entregue essa chave para ninguém, moço. Ah, não, foi o seu sete porteira. Que... Foi no terreiro do Giramundo, não foi, moço? É, foi mesmo. Então, moço. Foi mesmo. Se eu estiver mentindo, moço, você pode falar que eu tô mentindo, moço. Lógico, lógico. Foi o seu sete porteira, mas foi no terreiro do Giramundo mesmo. Então, é isso que eu tô te falando, moço. Oh. É a chave no material que abre as portas do espiritual, moço. Ah, entendi. Ah, lógico, lógico. É, então, ganhei essa chave. Olha que interessante. Agora, o senhor anda com pombogira? Todo Exu anda com pombogira, moço. Todo? Todos. Eu sou uma pombogira, moço. Eu não te falei que eu tenho duas polaridades? Sim, falou. Só que eu não vou mudar a minha voz, ser igual de uma pombogira, moço, porque o meu médium não gosta disso, meu cavalo não gosta, moço. Ele não jamais ele vai desenvolver esse outro lado, moço. Ele até precisa para trabalhar com uma pombagira em especial, mas ele não quer, moço. E eu respeito ele, moço. Entendeu? Mas tá, eu tenho essas duas polaridades, moço. Tá bom, muito bom. Agora, como chama as pombagiras que andam com o senhor? As pombagiras que andam comigo? Moço, a única pombagira que anda comigo... Sou eu mesmo, moço. Mas o Exu de duas cabeças é um Exu. Então, quando o senhor vira... Negativo, moço. Eu sou o Exu de duas cabeças, moço. Isso, é um Exu, então. Não é uma pombogira. É uma pombagira, moço. Por que que ele tem duas cabeças? Uma masculina e uma feminina, moço? Ah, entendi. Então, tem Exu, duas cabeças, e pombogira, duas cabeças. Negativo, moço. Ai, ai, ai. Nossa, é difícil um pouco, né, moço? Mas eu vou te explicar, moço. Vai lá. O Exu Lucifer, moço, ele é o Exu maioral, o de duas cabeças. Ah. Você entendeu? Entendi. O Exu duas cabeças chama Exu maioral. Eu vim no uniforme agora de Exu Lucifer, moço. E eu também posso vir no Exu, no uniforme, moço, de Exu das sete liras, moço. Tá. Agora, o orixá, o senhor já disse que não pode dizer, mas é Lúcifer. É Lúcifer do quê? Das almas? Não pode? Não posso te falar, moço, porque é um segredo, né, moço? É um segredo? O meu cavalo pode usar desse argumento, né, moço? E eu não é isso que eu quero, moço. Tá me entendendo, moço? Maldade? Maldade. Tem muita gente com maldade, moço, no seu trabalho, moço. Como tem muita gente, moço, que tem maldade com ele, por ele ser portador de um Exu, moço, que poucos têm, moço. Ah. Você tá me entendendo, moço? O Exu que trabalha no elemento fogo, moço. Nossa. Tá entendendo? Claro, claro. É o seu tranca-ruas que disse, se você tem o tiriri, ele é um presente pra você, por que deixar ele escondido? Um presente que a gente se orgulha deve mostrar pros outros. Só que daí... Pode mostrar, moço. Só que o seu tiriri, moço, ele é o tiriri das almas, mas o seu tiriri de coroa não é o das almas, moço. Você entendeu? É o tiriri que você vai saber só quando você saber o seu orixá. Você vai assimilar o seu tiriri com o seu orixá de cabeça e você vai ter a resposta de quem é o seu tiriri. Isso aí vai ter que ficar no seu sigilo, moço. Lógico, lógico. Porque faz mal para um médium as outras pessoas saberem quem são os seus orixás de cabeça? Faz sim, moço. Por quê? Porque ele pede autorização pro orixá na terra, moço. Ah. Pra fazer o mal, você entendeu? E o orixá autoriza, moço. Sabe por que ele autoriza, moço? Por quê? Porque aqui é um mundo de livre-arbítrio, moço. Aqui a gente tem que passar o que for, moço, pra evoluir, moço. Você entendeu? Aqui é a prova de fogo, moço. Você tá me entendendo, moço? Mas isso não tem nada a ver com o senhor não dar o seu orixá, porque o senhor tem o poder de ver se alguém tá mandando alguma coisa. Eu não posso dar o meu orixá, moço, porque tem muita gente, muito terreiro, que vai falar que tá incorporado o Exu Lucifer, e eu não posso falar, moço, porque o Exu, moço, que eu trabalho, moço, o meu cavalo já falou pra você qual que é, moço, só que você, a sua consciência não permite você saber, moço. Mas depois, em outra hora, ele vai te falar, moço. Você entendeu, moço? O orixá, moço, que trabalha, moço, na cabeça dele, é um orixá tão forte, moço. Ah. Não pode coroar com esse nome, moço. Então é por isso que eu venho, moço. Você entendeu, moço? Ah, já lembrei. Tá já bom, lembrei. Moço, já por hoje, não tá, moço? Já lembrei já aquele orixá dele. Eu lembro, moço. Já lembrei, mas não é pra eu falar também. Deus, moço, que você entendeu, moço. Entendi, é que eu lembrei, porque ele me disse qual é o orixá dele, mas eu não posso falar, né? Lógico. Então tá bom, vamos deixar isso daí no moço, mistério. Eu moço. A matéria dele treme, moço. A matéria dele, nesse momento, tá tremendo como se ele tivesse com uma febre, moço. Você acredita, moço? Mas... O nosso próximo... Diálogo, moço. Eu tô com a garganta seca, moço. Meu cavalo tá com a garganta seca porque eu não tô tomando essa cachaça que ele colocou aqui, moço. Porque eu não tomo isso, moço. Eu só tomo uísque, moço. Nossa. Tá entendendo? Tá bom, então. Vamos terminar o nosso diálogo. Vamos terminar sim, moço. Porque senão quem vai sofrer depois vai ser a matéria, moço. Ele tá perdendo a voz já, moço. Tá entendendo, moço? Igual ele perdeu quando veio o Exu Caveira aqui, moço. Nessa tronqueira. Ah, entendi, entendi. Lógico, lógico. Agora, mas então, seu Lucifer, dá aí pra gente uma mensagem, né, moço? Uma mensagem final. Sei. A mensagem final, moço, que eu vou dar pra vocês é o seguinte, moço. Ah. Jamais, moço, usem o sentimento de vocês, moço, ou o sentimento do próximo, moço, pra enganar o próximo, moço. Porque com isso, moço, vocês vão estar complicando, moço, as suas próximas encarnações, moço, e as suas próximas evoluções. Você tá entendendo, moço? Uhum. Deus é um ser tão bom, moço, tão justo, que ele permite que aconteça algumas coisas, moço, que os terrenos, que eu digo os humanos, acreditam que veio aquilo porque Deus quis, moço, e nem sempre veio porque Deus quis, moço. Você entendeu? Veio pela aprovação, moço, dos orixás maiores e dos orixás da terra, moço, e dos orixás que eu não posso falar, que tem vários, moço, que vai vir com o tempo, conforme a evolução, moço, da Umbanda Sagrada, moço, como do Candomblé, como de todas as religiões, moço, que trabalha com a gente, com os espíritos, moço. Então, a informação que eu tenho para vocês, moço, é não brincar com o próximo, moço. Não brincar com o amor do próximo, moço. Porque o oposto do amor, moço, é o ódio. E o ódio, moço, o que o ódio faz, moço? Quando uma pessoa está dominada pelo ódio, moço? Ele confunde, deixa a pessoa sem caminho, sem direção, e ela passa a agir como quem ela realmente não é. Como ela realmente não é, e traz para perto de si, moço, as quiumbas, os eguns, que querem ver a destruição, moço, você entendeu? E querem ver a regressão, moço, você entendeu? Entendi. E por isso, acontece as mortes nas suas terras, né, moço? Claro, onde claro. Acontece as mortes, é onde acontece os estupros, moço. É onde acontece os abusos sexuais, moço. É isso, moço, que acontece. Por questão do quê, moço? Por questão do ódio, né, moço? Quando a gente trabalha com amor, a gente chega no Supremo. Mas quando a gente trabalha com ódio, moço, a gente chega nas profundezas, moço. Nas profundezas das trevas, moço. E vocês têm o poder de resgatar as quiumbas que vocês quiserem, moço. Por isso que eu falo, por isso que eu digo pra vocês, moço. Não precisa, moço. Eu vou revelar uma coisa aqui pra vocês que eu não podia revelar, mas eu vou revelar porque a pessoa vai entender, moço, que a vibração, moço, da vela preta, ela é capaz de matar uma pessoa, moço. Entendeu? Nossa. A vela preta é capaz, moço, de matar o próximo, moço. Se você tiver muito ódio, moço, se você tiver uma legião de quiumbas do seu lado, moço, e você acender uma vela preta com vontade, moço, dizendo que você quer ver aquilo do fundo do seu coração, que você não se importa com o que venha acontecer com você, moço. Você acender aquela vela e direcionar aquela vela, moço. Aquela pessoa que você quer ver o mal, moço, essa pessoa morre, moço. Ela tem um ataque cardíaco, moço. Ela tem um derrame, moço. Você entendeu, moço? Nossa. É assim que funciona, moço. Por que que você acha, moço, que tem muitos encarnados que morrem de derrame, moço? Nossa. De doenças do coração, moço. Jogadores de futebol, moço. Esse povo que morre do coração, moço, é a própria inveja, moço, do ser humano, que aciona as quiumbas, moço, e derruba essas pessoas espetaculares, né, moço, que vem pra trazer alegria pra gente, né, moço, e acabam desencarnando, né, moço. Nossa. Mas é, quem ouve tudo isso, seu Lucifer, até antes de o senhor ir, o senhor não pode partir sem ensinar isso pra gente. Qual que é a melhor forma, então, de se proteger dos ataques espirituais dessas entidades malévolas? Você sabe disso. É. Qual que é o princípio, né, moço? Eu sei. O princípio é pensar em Jesus Cristo, né, moço? É. Quando você é da Umbanda, se pensa em Oxalá, né, moço? Uhum. Esse é o princípio, moço. É sempre acender uma vela branca para Oxalá, moço, e trazer a paz de Oxalá para dentro de si, moço. Você entendeu, moço? Moço, eu já falei muito, moço, eu tenho que ir, moço. Sabe por quê, moço? Por quê? Porque a matéria do meu cavalo não tá mais aguentando, moço. Olha. Tem nenhum copo d'água aqui, moço. Você entendeu, moço? Não tá tem certo. Nada. Nenhuma água, moço. Pra mim trabalhar com o elemento da água, moço. E conseguir deixar a vibração aqui mais densa, moço. Porque a vibração aqui é tão pura, moço. Que daqui a pouco, moço, vai estourar tudo aqui. Vai estourar a lâmpada, vai quebrar tudo, moço. É possível, moço. Esse aparelho aqui, ele tá usando pra fazer o diálogo, moço. Tá bom, então. Muito obrigado, viu, pelo diálogo aí. Que assim seja, moço. Tá bom. Deus abençoe o seu Lúcifer e abençoe a nós todos. Que Deus te abençoe também, moço. Foi muito bom conversar com você, moço. Esteja na paz de Oxalá, moço. Graças a Deus. Eu vou embora, moço. Muito obrigado. Eu que agradeço, moço. Vamos terminar, moço. Vamos terminar. Aquele ponto, moço. Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho. Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho. Ele chamou teus camaradas, pedaço por pedacinho. Ele chamou teus camaradas, pedaço por pedacinho. Aí chegou o seu dor de pé. A bombogeira não é mulher, é mulher. Aí chegou a bombogeira, não é homem, não é mulher. Exu ganhou um gato, Exu ganhou um gato. Ele chamou seus camaradas, ele chamou seus camaradas. Aí chegou o seu bodeta. A bombogeira, não é homem. Ô, meu querido, tudo bem? Tudo bem. Olha, enquanto você volta aí, deixa eu contar uma coisa rapidamente para os nossos ouvintes. O seu Lucifer compartilhou um caso interessante quando ele disse que vocês podem voltar o áudio e ouvir novamente. Quando ele citou que me foi presenteado uma chave que me abrirá os caminhos. Então, realmente, depois eu lembrei, como vocês mesmos viram, que não foi o seu Giramundo que deu, mas foi realmente no terreiro do seu Giramundo. Eu ganhei a chave dos seus sete portas, ou sete porteiras. Me desculpe a entidade se eu não me lembro bem, mas acho que é o seu sete porteiras. E eu ganhei essa chave, ele disse, você guarde essa chave num lugar onde só você sabe, mas é uma informação interessante que o médium realmente não tinha conhecimento. Então, fica aí uma ilustração dessa história, para quem não entendeu, posso entender agora. Eu vou falar um pouco com o Rogério. Rogério, você está me ouvindo? Eu escuto ela sim, Jefferson. Olha, eu quero agradecer muito, mais uma vez, a sua abnegação. Já é tarde da noite, começamos à meia-noite, não é mesmo? E aqui estamos, depois de uma hora e alguma coisa. Graças a Deus, parabéns pela sua mediunidade, às vezes nem devemos parabenizar, porque é mais uma expiação e uma prova do que e uma missão árdua do que um presente, não é mesmo? Mas como é que você está se sentindo agora? Agora eu estou bem. Quando, no caso, a entidade foi embora, eu me senti como se eu tivesse com uma febre, assim. Sabe quando você sente o seu corpo trêmulo? Ah. Entendeu? Bem trêmulo, assim. Tá. Quando você tá com uma febre, um tipo de doença, assim, você tá passando mal. Sim. Mas conforme vai passando o tempo, a gente vai recuperando a consciência e só fica o calor dentro da gente, né? E a gente vai perdendo essa, vamos dizer, essa vibração, né? Que cada entidade deixa com a gente, né? Quando ela vai embora, né? Claro. Como você se sentiu quando descobriu que este era um Exu que iria trabalhar contigo? No começo eu me senti um pouco com medo. Uhum. Entendeu? Até porque é um Exu que muitos dizem que não existe, né? Muitos comparam ele ao demônio, né? Comparam ele ao Lúcifer, ao anjo caído, né? É. Mas quando eu descobri isso daí, foi porque quando eu estava lendo a história, quando eu era pequeno, antes de eu me tornar espírita, eu recebi aulas de religião, de testemunha de Jeová, estudos bíblicos, né? E quando eu escutei a história do Lucifer, do anjo, que eu queria entender por que que ele, como é que fala, ele se rebelou contra Deus, né? E a moça, no caso, a senhora, né, que estava até com uma moça na reunião, explicou que ele se rebelou contra Deus porque Deus tinha com os planos dele de fazer a criação, que é a gente, né? Ele ficou revoltado e sentiu ciúmes de Deus, né? E partir dali, ele mesmo enxergou que, não que eles me explicassem isso, né? Que precisaria ter o outro lado, né? Para ter um balanço, né? Entendeu? Claro, claro. Agora. E ela me explicou isso daí, eu senti interesses de estudar mais sobre o Lucifer, entendeu? Senti muito interesse de estudar sobre a personalidade do anjo, entendeu? E quando eu fui num terreiro uma vez, conversar, né, com um preto velho, né? O preto velho falou para mim que eu tinha como Exu de cabeça um Exu que era das almas, mas como tem coisa até que eu não posso falar, né? Mas vamos lá, vou falar só uma parte. Que eu traria comigo uma entidade que ia ser muito rara, entendeu? Claro, claro, Que ela ia ter porque o poder de desfazer qualquer trabalho de magia negra, entendeu? Que se eu nossa. acionasse ela poderia, eu incorporado, eu desfazer qualquer trabalho, por mais pesado o trabalho que fosse, entendeu? Claro, claro. Por motivo da caridade, entendeu? Até porque esse Exu, não sei se ele ficou para você, ele tem o domínio de todos os tipos de magias, né? Até magias que a gente não conhece, né? Porque o ano que a gente Nossa. vive, não é permitido de a gente saber tudo, né? Claro. Então, A gente só conhece as magias que aparecem na coisa, né? Como as pessoas que sabem dessas magias, os empresários criam, né? Personagens, criam, como vocês, os americanos, né? Criam personagens usando os elementos, né? Você sabe disso, né? Então, tudo que o ser humano descobre, ele usa para benefício próprio de ganhar dinheiro com aquilo, né, ô Jefferson? Que é o triste da história, né? Viu? Uma coisa que eu quero saber de você também é, novamente, há quanto tempo que você trabalha como médium de incorporação? Essa pergunta que você está me fazendo, Jefferson, é uma pergunta complicada, porque médium de incorporação mesmo, eu incorporei um espírito, um antepassado da minha família, da parte do meu pai, que era uma criança, quando eu tinha 13 anos. A partir daí, eu fui ter uma incorporação de novo quando eu tinha 18 anos, entendeu? Que foi dentro de um centro kardecista. E depois, quando eu tinha 21 anos, foi quando eu incorporei meu primeiro Exu, que foi o Exu Tranca-Rua das Almas, entendeu? E quando eu fiz 23 anos, eu consegui incorporar pela primeira vez esse Exu Lucifer, que no dia que eu incorporei, estourou até uma lâmpada. Entendeu? Porque ninguém sabia, né? Não tinha charuto, não tinha nada para ele, não tinha como é que fala assim? Não tinha um defumador, não tinha nada, né? Da Umbanda aceso, né? Não tinha nada feito, cara, para receber essa entidade, né? Então, quando ele veio, ele já estourou a lâmpada e ficou todo mundo no escuro, mas mesmo assim ele conversou, ele explicou por que que ele estava ali. Entendeu? Ele falou muitas coisas que confortou meu coração também. Entendeu? E foi isso que aconteceu, entendeu? Tá bom, Foi me revelado esses dias atrás, através de um pai de santo, que é muito antigo, por sinal, que tem mais de 50 anos de religião, que qualquer pessoa que estiver disposta a conhecer ele tem um terreiro aqui na cidade de Dutra, localizado em Interlagos, entendeu? Próximo à cidade de Dutra, entendeu? Que ele tem o nome de Vadinho, entendeu? Ele trabalhava com o Zé Pilintra, entendeu? E ele revelou através de uma entidade dele que eu teria o poder de trabalhar com mais Exus do que são os Exus que são da minha cabeça, através de uma, de, vamos dizer assim, de uma união, né? E essa união que eu enxergo hoje é a união que a gente trabalha, né, Jefferson? Você com o trabalho de divulgar e eu com o trabalho de incorporar, né? E vamos ver até aonde eu vou ser, como é que fala? Eu vou ser preciso, né? Na evolução da nossa religião, né? Que é a sua nova religião e a minha antiga, né? Claro, graças a Deus. Vamos aí como ferramentas, agradecendo isso, a oportunidade. Isso, ferramentas, sempre, né? Agradecendo a oportunidade do serviço. Então, olha, muito obrigado, meu querido, que Deus abençoe e que você possa, então, aí estar prestando sempre esse trabalho que você presta. Você, eu vejo que, como você disse, você não cobra nada de ninguém, é um trabalho... Nada, nada, entendeu? Claro, claro. Isso aí, mas tudo conforme com a permissão de Deus vai acontecendo, né, Jefferson? Vamos lá, então. Olha, um abraço para você e que Deus abençoe. Amém. Fica com Deus também. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.